Comandando uma bota 3520, com informação Delta, repita 190, passando 80. Só 3520, bom dia, sana identificação, voa Duna, desce para 2000 pés, ajustado 1016. 2000 pés, 1016, com 3520. Boa noite, eu sou 3286, desce até o 3286, boa noite, o senhor identificação desce para 3000 pés, ajuste 1016, voando Duna. Duna 3000. Então 3520, livre sinal NSXR, reporte estabilizado. Estabilizado, 3520. 3520. São 3520, complete sinal altimetor Salvador na 11895. Eu passei um bom dia. Bom dia. São 3286, desce agora para 2000 pés, ajustado 1016, livre final ILS XR, reporte estabilizado. 2000, autorizado XR, reportará estabilizado, São 3286. Aliança, 3286, complete final, chame Torre Salvador na 11895. 1895, bom dia. Bom dia, bom pouso.